coração ao rio, cumprindo sua missão. Da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, o mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Este é o meu filho amado.